confirmed for travel 3405 route. Take off runway 10, right turn, dial departure. Then fly direct to Lead intersection, then fly direct to Bridge intersection. Salvador, departure frequency 119.8, call code 5074. 5074, your redback is correct, 5898 at gate 03, call me ready for pushing start. 3 affirm, 5898, roger. Web 5, Centro 7, pronto para cópia? Não, 5707, Galeão aprovado, nível de voo 340, Peruísque 50. Decola da pista no zero com curva direita, subida da L até a posição Leda, após direto Eudes. Controle 119.8, transponder 5072, objeto 5797. Objeto 5797, aprovado Galeão, nível 340, via 50, decola da 10 com curva direita, na da L, contração da L, via Leda e Eudes. Controle 5098 e o transponder 5072, objeto 5717, informa a posição 5. 5072, procedimento correto, 5707, no 5, chame, pronto para o posicionamento, senhor. Salvador, bom dia, Terra 3201. Bom dia, Terra 3201, tráfego ainda não avistado, ajuste padrão, continue a aproximação, reporte avistando, trem baixo travado, TAM 3201. 3201, passando o marcador externo, com trem baixado e travado. Teste 3201, chame avistando. Marcador avistando, TAM 3201. Torre Azul 4177 para o táxi 67 a bordo, 2 horas, 3 horas e 40 de autonomia, alterna com fim. 67, 3 e 40 com fim. Afirma. Copiado, autorizado via Índia Alfa, até o ponto espera pista 0, ajuste no 0 no 3, ajuste padrão. Assume pronto para regulagem, ponto espera pista 10, Azul 4177. Ok, ponto espera Índia Alfa, chamarei pronto, Azul 4177. 1013 é o padrão, Azul 4177. 301, 3 milhas mil pés avistado. 3201, da TAM, autorizado o pouso, pista no 0, vento 150 graus, 059. Fez o pouso na 10, TAM 3201. Continua só um minuto, senhor. Torre Azul 4177, pronto no ponto espera da 10. 10 segundos, senhor. Bruno 77, a linha mantém pista no 0. A linha mantém pista no 0, 4177 azul. 3201, no solo 54, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette, portão 08, nesta frequência, tá 3201. Juliette, próxima à direita, Alfa, Juliette 08, tá 3201. O Webjet 6749, prossiga. Portão 04 autorizado, pushback e acionamento 6749. Para cópia, aguarde aproximadamente 2 minutos, senhor. Autorizado a decolar pistola 0, vento 150 graus com 05 nós. Decolar autorizada 10 do 14. Só instalador, gol 7652 no 11, pushback acionamento. Portão 11 aprovado, 7652, chame táxi. Vai reportar um táxi, 7652. Azul 4177, degolou 56, chame agora o controle 119.8, senhor, tenha um bom voo. 9841577, obrigado, até logo. Web 6749, pronto para a cópia, senhor. Para a cópia. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Amigo, nível de voo 340, via Peruísque 50. Decola da pista no zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Eudes. Controle 119.8, transponder 5066, Webjet 6749. 340, Guarulhos, da Peruíque 50, decola da 10 direita da El, depois de Leda, voa direto Eudes. Controle 198, confirma o transponder? 5066, senhor. 5066, eu transponde, Webjet 6749. Procedimento correto, senhor, chame pronto para o táxi 6749. Camarada, obrigado. ...749 para o táxi, POB 125, autonomia 425, alternando com 20. 125, 425, com 20. Afirmo, pronto pro táxi. 749, autorizado Índia e Alfa, tem o ponto de espera pista 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto de espera pista 10, objeto 6749. Índia Alfa, tem uma ponto no ponto de espera, 749. Objeto 6749, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento de 1,40 graus com 0,5 nós. A linha decola da 10, 7,5. Para o táxi Gol 7652, 109, abordo 3:30, Campinas. Copiado 109, 3:30, Campinas, confirma. 11. Obrigado, senhores. Táxi aprovado via parte principal Juliette Alfa, tem o ponto espera pistola 0, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem no ponto espera pistola 0, Gol 7652. Ok, bate Juliette Alfa, reportar quando pronto, Gol Azul 4177, chame Recife em 13325. 3325, 4177, obrigado, bom dia. Bom dia. 119 decimal 8, senhor, tenha um bom voo. 198, obrigado. So departure control, good morning, Webjet 6749, dial departure. 6749 is climb level 340, radio contact. Climb 340, radio contact, 6749. Request possibility fly heading dial. Clear dial. Clear dial, thank you sir. Tá alinhado e pronto, voo 7652. Voo 7652, livre decolagem, que está no zero, vento 140 graus, 05 nós. Tá livre decolagem, voo 7652. Cinco-dois, decolou ao 06, chama controle 119-8, senhor, bom voo. 19-8, bom dia. Controle, bom dia, voo 7652. 7652, contato radar, suba 360. 360 ou 7653. Livre no 5, senhor. Chame táxi 5717. 6749, Power Receive Center, frequency 133.25. Receive Center 133.25, enable. 1251. Enable 1251, thank you, have a nice job, sir. Request text. We have 113 on board. We have 3 hours, 50 minutes alternating. Galeão. Copy that. 113-0350 Sierra Bravo Golf Lima. We're at 5898. Clear taxi via India and Alpha to holding point 1010. QNH 1013. Calmly register departure. Holding point 1010. We're at 5898. Roger. Clear taxi via India and Alpha. Hold point 1810. QNH 1013. Call you for departure. 5898. Para o táxi web 7-7, está com 125 a bordo, 3,50 alternando com o fecho. Pelo 5-7-7, autorizado Juliette e Alfa até o ponto de espera pista 10, ajuste no 0 no 3, chame pronto para decolagem, ponto de espera pista 10, 5-7-7. Juliette e Alfa, chama no ponto de espera, pronto, aqui. Project 5898, clear to line up and take off runway 10, wind is 140 degrees 05 knots. Clear line up and take off runway 10, 5898. Torre, bom dia, Azul Alfa, Mike. Bom dia, Azul, frente, Mike. Mike, aguarde um minuto. Torre, bom dia, Azul, frente, Mike. Alpha Yankee Mike, aguarde um minuto. Sente. Ilúminos para Cobra Paulo Afonso, tem aprovado o 090, informação é boa. Webjet 5717, ponto de espera 10, pronto. 5717, ali mantém pista 10. Ali mantém pista 10. Airborne at 16, contact Nelson over the departure frequency 109.8, sir. Have a good flight. Airborne 16, contact Nelson over the departure 109.8. Thank you, Mike. Prossiga. Antes, Mike, solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição do pátio principal, em horário com a gente. Ciente, Mike, autorizado início do reboque no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Frank Mike. Positivo, Juliette, Índio Zulu, pronto para cópia. Juliette, Índio Zulu, autorizado para Sierra Bravo, uniforme Foxtrot, nível de voo 090, Rio Whiskey 1. Decola da pista 35, primeira curva à esquerda, subida Lotar. Correção, após decolagem pista 35, primeira curva à direita, subida Lotar. Controle 119.3, correção 119.8, aciona 5464, Juliette, Índio Zulu. 5898, radio contact map level 340. Climb into 340 Webjet 5898. Salvador. Salvador, bom dia, Web 5808. 5808 para Sierra Bravo Golf Oscar, informação em curso é a Golf. Eu tenho aprovado o nível de voo 340, senhor número 2 para cópia 5808. Objeto 5707 autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 05 nós, ajuste padrão. Juliette, Índio Zulu, caso na escuta, verifique o equipamento de rádio, eu não copiei seu cotejamento, senhor. Reto Zulu, chama acionamento. Decolou 09, controle 119.8.